Salve, salve, coelhada! Decadentes número 436, numa semana em que teve jogo treino com o Atletic, teve chocolate em cima da cachorrada pelo feminino, ou seja, já começou a Série B, já começou a preparação para a Série B. Eu sou Jairo Viana, já tivemos um culpado de sempre metendo um atestado baseado em mudança hoje, que é o menino Felipe De Leucas, e vou chamar ele, Lucas De Leucas, dê seu boa noite e já justifique a ausência aí do seu irmão. É, boa noite, eu sei que ele tá passando por uma situação de mudança de, não é nem mudança de casa, mas é uma mudança de layout interno da casa onde ele mora. Então, ele me mandou a foto, realmente o setup dele ficaria comprometido se ele participasse do programa hoje. Mas é isso aí, muita coisa para falar. Inclusive algumas, se a gente não teve anúncio de contratação, a gente teve anúncio de, quer dizer, também teve, né? Mas teve um anúncio da saída que foi quase uma contratação, né? Então, boas notícias para o começo da Série B. Isso aí. Eu tava com saudade de uma coisa importantíssima aqui. Minha semana só começa depois que eu dou um boa noite a ele e chamo ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Dê seu boa noite e já emende com o resumo do jogo treino. Boa noite, pessoal. Bom, antes de tudo, Lucas, tá legal essa touca aí não, cara. Tá legal não. Tira essa porra aí. Você já tá me fazendo muita raiva e não tá indo na pelada, né? Eu sei seus comparsas lá. Espero que vocês tenham perdido os dois jogos e já tenham sido eliminados daquela merda lá. Só fazer um parênteses, sabe quanto ficou o jogo hoje? Quanto? 8-2 pro outro time. Mas eu falei, bicho, juro pra você, eu falei lá na resenha, falei, bicho, eles estão querendo jogar um campeonato com o Rafael. Ô, Jair, o Rafael é igual o Rafael Cabral do Cruzeiro. Toma gol de tudo quanto é jeito. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Bom, jogo treino ontem às 6 horas, a entrada permitida aos sócios. Os sócios teriam só que retirar o ingresso, pedir o ingresso. Eu não sei como é que funcionava, não, sabe? Mas eu sei que a procura não foi alta, não. Parece que foram disponibilizados 300 ingressos e o Adolfo chegou lá, o doutor Adolfo, do Resenha do Coelho, chegou lá um pouquinho mais tarde, chegou lá mais ou menos umas 5h20, 5h30, e ele falou que ele tinha retirado o ingresso na parte da tarde do sábado. Então parece que a procura não foi tão alta assim, não. E realmente lá na arquibancada foi aberto o portão 4. Parece que a procura realmente não chegou aos 300, não, sabe? O que é uma pena, né, cara? É uma pena porque tá todo mundo muito machucado pela eliminação do Campeonato Mineiro, pelo rebaixamento, mas a gente torce pela camisa, cara. A gente tem que dar a volta por cima aí, passar, não é dar a volta por cima, né? Passar por cima disso aí e tentar fazer com que o América volte para a primeira divisão e vamos que vamos. Bom, questão do jogo treino, a gente teve ali do time que jogou contra o Atlético na final, a gente teve ali algumas mudanças. No ataque ali, a gente teve Jacaré, Brenner e Fabinho. No meio de campo, o Alê, Juninho e Moisés. Nas laterais, Nicolas e Daniel Borges. Na zaga, Júlio e Éder. E no gol, o Dalberson. Esse é o time do primeiro tempo. Jogo treino, para quem não... Só como informação, jogo treino, os jogadores não vão com as camisas oficiais. Elas vão com a camisa de treino, que é a nossa camisa rosa. Então, assim, se você não conhece os jogadores, a identificação fica um pouquinho prejudicada. Mas a gente começou o jogo treino contra o Atlético. E o Atlético, que se não me engano, acho que ele disputa a Série D. Se não me engano, não tenho essa certeza, não. Mas, apesar do resultado, foi preocupante o primeiro tempo. O primeiro tempo, nós fizemos 1-0, gol do Éder, num bate-rebate dentro da área, e não produzimos muito. O Atlético não propôs o jogo, não quis se arriscar a ir para frente, o que provavelmente não vai ser a tônica da Série B. Na Série B, provavelmente, o time que estiver jogando e vendo que o adversário não consegue agredi-lo, ele vai partir para cima para tentar alguma coisa. Não foi o que o Atlético fez. O Atlético jogou bem recuado, bem esperando mesmo o América. Teve algumas idas ao ataque, que é normal, não tem condições, né? Um jogo de 40 minutos, 45 minutos, primeiro tempo. O Atlético tinha que ir para frente, mas sem muito perigo. Não exigiu muito da nossa dupla de zaga, mas é preocupante. Mais uma vez, para quem viu o jogo, principalmente ali do portão 4, que você tem uma visão por cima ali, você consegue ver como fica espaçado o nosso meio de campo. O Juninho vai para frente e foda-se. O Moisés parece que ele não está entendendo muito qual que é a posição dele, ou o Cauã não acertou qual que é a posição do Moisés. E o Alê de primeiro volante é muito preocupante, é muito preocupante. As poucas vezes que o Atlético foi para cima, o Alê foi facilmente batido. O Alê tem muitos defeitos, e um deles é não saber marcar. Então você deixar um volante na marcação é perigoso demais. Quer dizer, você deixar um jogador que não sabe marcar na posição de volante é perigoso demais. E Fabinho e Jacaré são eles não conseguem, eles, com todo, eu não vou dizer respeito, porque isso não é um desrespeito. Pela diferença estrutural, pela diferença de folha salarial, de investimento, do caramba, quatro, é doído você ver um jogador como o Jacaré não conseguir ganhar nenhuma, não conseguir chegar na linha de fundo, não conseguir driblar. É um velocista que não usa disso, ele não consegue. E o Fabinho totalmente escondido. Isso nós estamos falando de um jogo treino, hein, gente? Bom, segundo tempo vieram algumas alterações. A primeira deles é no gol. Saiu o Dalberson, entrou o Elias. E mais um monte de alterações. O Alê saiu, entrou o Felipe Amaral. Lá na frente, o Jacaré e o Fabinho saíram também. Aí entrou o Adson e o Felipe Azevedo. Parênteses grave. O Felipe Azevedo é muito mais produtivo do que o Jacaré e o Fabinho. Isso é muito preocupante. O Felipe Azevedo já é um jogador com uma idade mais elevada, que vem de uma decrescente no América, né? Ele tem lampejos de um bom ponta, e ele está melhor do que o Fabinho e que o Jacaré. Então isso é muito preocupante. E conforme já falei aqui, o time sem Fabinho, sem Jacaré, sem Alê e sem Moisés, o time deu uma melhorada boa, o time passou a criar muito mais. Nós fizemos 2-0, um bonito gol do Daniel Borges, numa sobra na entrada da área ali, o Daniel chegou chutando de primeira, o pessoal da arquibancada até brincou que o Daniel é um leão de treino, porque realmente eu não lembro do Daniel fazendo gol com a camisa do América, mas enfim. 2-0, depois a gente teve um gol contra do Atlético. Depois o Benítez entrou também. O Benítez é uma pena, mas é a realidade. Se o Benítez aguentasse, a gente já falou isso várias vezes, se o Benítez aguentasse dois tempos, ele não estaria no América, ele não estaria nem no Brasil. O Benítez deu um cruzamento, um passe na cabeça do Renato Marques fez o 4-0. Nós tivemos um pênalti ao nosso favor, e aí nós temos que falar sobre isso também. Renato Marques tem que entender o seguinte. Falta muita coisa para ele ainda, falta muito chão para ele, falta muita estrada para ele ainda. Bater o pênalti com a displicência que ele bateu ontem não é legal, porque você tem que, independente se é jogo treino ou não, pelo contrário, se é jogo treino, você tem que treinar. Então você não pode bater o pênalti com aquelas paradinhas, aquela corridinha imbecil, mongoloide, sabe? O Bill se destacou muito no América pelos gols que ele fez. E se você for olhar, a grande maioria dos gols que o Bill fez foi de pênalti, porque o Bill batia bem o pênalti. Depois a gente teve um pênalti a favor do Atlético, e aí a gente até brincou. Bom, se pelo menos porque o Elias não estava sendo exigido também. Se o Elias pelo menos acertar o canto do gol, a gente começa a ter bons olhos para ele. Ele errou o canto. Foi bola para um lado, goleiro para o outro. Fizemos o quinto gol e foi isso. Como experiência, que é o jogo treino é para você tirar algumas conclusões. Eu, como torcedor, já tenho várias conclusões que eu tirei até antes desse jogo treino, mas que ontem ficou mais exacerbado. Mas pela postura do Cauã, pelo medo do Cauã, nosso time de sexta-feira é o time do primeiro tempo do amistoso, que me preocupa muito. É isso. Bacana demais, moçada. Eu vou aproveitar, Lucas, vou pedir para você adiantar e falar do jogo das meninas ontem, 6-0 em cima da cachorrada. Você pode falar rapidinho como é que foi o jogo ontem? Eu não vi o jogo. Mas o que dá para falar é exatamente isso, que é o América ontem na Arena Gregorão. Inclusive, houveram algumas críticas ali em relação à maneira como a América divulgou essas partidas, porque o jogo das meninas foi em casa contra o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, às 3 da tarde, na Arena Gregorão. E o jogo do América, do amistoso, foi às 5 da tarde, né? E o América estava divulgando as entradas gratuitas e não estava divulgando tanto futebol feminino, houve uma discussão a respeito disso, enfim, mas fato é que tudo deu certo no jogo. O América fez nada mais, nada menos que 6-0. Não sei qual foi a última vez que houve um resultado desse. O América, inclusive, nos últimos tempos, vinha perdendo bastante para o Atlético e Cruzeiro no feminino, que tinham mais investimentos. O investimento do Atlético esse ano foi menor. E o América fez esse 6-0 com gols de Maiara, Valéria Lima, Gadu, Fanny Galto, 2 gols de Soraya e 1 gol de Tainá, que entrou no lugar da Soraya e marcou 1 gol também. Então, parabéns para as meninas que fizeram esse placar elástico. E nesse momento, nós estamos em 4º lugar no campeonato, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos em 5 jogos. Até o 8º lugar se classifica para a segunda fase. Então, as meninas fazendo bonito ali, já com alguns resultados expressivos, né? A gente já teve um bom resultado, por exemplo, contra o Santos. A gente teve uma partida muito boa também contra o Inter na estreia, que é também um time que tem alguma tradição no feminino. Então, as meninas fazendo bonito ali na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Bacana demais. Elas estão merecendo muito nosso apoio, viu? Inclusive, assim, dizem, né? Eu não fui ainda. Dizem que deram uma reformada na Arena Gregorão, que tá legal ali de assistir os jogos. O problema é que a acessibilidade não é fácil, porque é mais longe de chegar, né? Mas se mantendo essa pegada, eu acho que vale a pena prestigiar as meninas ali. Pô, 6-0 no Atlético? Sei lá quanto tempo que tem que o América não faz mais de 2 gols de diferença no masculino contra o Atlético. Quem dirá meter 6-0, né? Então, parabéns para as meninas. Representaram demais ali o América nesse final de semana. Isso foi uma coisa legal. Eu estava ouvindo hoje a CBN de manhã e eles falando exatamente do América ao contrário do Ceará. O Ceará, quando caiu para B... Como na B não há obrigatoriedade de se manter um time de futebol feminino, eles simplesmente sucatearam o futebol deles lá e simplesmente fizeram de tudo para acabar. E a gente fez o contrário, a gente manteve um time aí, está fortalecendo. Essa Luísa é uma grande técnica, acho ela interessante o jeito que ela pensa futebol, né? Mas futebol feminino, a gente tem que se acostumar mais com o jeito que é o futebol feminino. E nesse caso em particular, a gente tem que apoiar. Quanto tempo o nosso time não está em quarto no Campeonato Brasileiro Série A, né, o masculino? Então, vamos apoiar, vamos tentar aí nos próximos jogos, moçada. Vamos curtir as meninas lá, porque elas estão merecendo, viu? Bacana demais da conta. Ô, gente, eu já quero falar uma coisa com vocês. Eu tô achando que existe um complô no América para acabar com o Decadentes, viu? Sinceramente, viu? Ah, que se foda. Deixa eu fazer alguns. Não, ué. Acabou com... venderam o Mateuzinho. E acabaram com o América Vôlei. Mataram 2 piadas recorrentes desse programa aqui, ué. Ah, não, mas jogador para ser piada é o que a gente mais tem. Isso aí não vão conseguir. Essa primeira parte aí. Você esquece. Mas deixa eu dar falar algumas coisas sobre futebol feminino, Jário. Uh-huh. Bem rapidinho, para não me estender muito, que eu já me estendi muito no resumo. Primeiro, dar parabéns ao Marco Antônio da Vacoelhada. Ele e mais alguns malucos, vou dizer assim, foram no jogo das meninas e foram no jogo treino. Saíram de um e foram para o outro. Chegaram no jogo no amistoso, um pouquinho mais tarde, óbvio, né? E conseguiram conciliar os dois eventos. Bom, algumas pessoas lá no entorno do jogo, sem informação, porque tem algumas informações que acaba que a gente nem sabe direito, né? Para se ter. Muita gente. Meio que puta do América não ter feito o jogo do feminino no Independência como se fosse uma preliminar do jogo treino. Isso hoje é muito difícil, para não dizer impossível. Por quê? Porque o Independência tem 2 vestiários. E para você ter 4 times igual eram, para você ter 4 times igual eram, 2 femininos e 2 masculinos, você teria que ter 4 vestiários. Se fosse o sub-20, o masculino do sub-20, poderia fazer sim o pré-jogo antes do nosso amistoso, porque aí compartilhariam o mesmo vestiário. Mas há essa dificuldade ainda da questão do vestiário e tudo mais. Então, até por isso, não haveria como ter os 2 jogos simultâneos. E, além do que, o jogo treino ontem não foi aberto à imprensa. E o feminino é aberto à imprensa, né? Então, ficaria aquele negócio. Na hora que terminasse o feminino, teria que meio que expulsar a turma da imprensa, ficaria um negócio chato. Então, esses são os motivos aí que não pôde ter o jogo. Só acrescentar que também não poderia ser o jogo treino não poderia ser na Arena Gregorão pelo mesmo motivo. Lá também só tem 2 vestiários. Se o Independência, que é o Independência, não tem estrutura, imagina o Gregorão, né? É. Então é isso aí. Beleza, isso aí é porque eu cheguei a perguntar isso ao pessoal do América, se não era possível fazer o evento no mesmo lugar. Eles falaram que o jogo do feminino não dava para mudar, porque é jogo CBF, então ela não teria como trocar de lugar. Então, para fazer o jogo treino, poderia ir para o Gregorão, mas aí o mesmo problema da Independência. Mas eu acho que perderia sentido também. Eu acho que se fazer um jogo treino Independência, para os caras ali jogarem, claro. Jogar Série B e tal, fazendo o Gregorão, acho que perderia o sentido do jogo treino mesmo, né? Sim. E também, se você for parar para pensar, botar as meninas antes seria até um desprestígio também, né? Como se elas fossem preliminar, sei lá. É estranho. Mas foi tentado isso aí e não deu muito certo, não. Né? O que daria é fazer o jogo treino no Lano Drummond, mas... não sei como é que seria a logística, de qualquer forma. Tipo, para as meninas jogarem Independência, mas... É. O Rolon tá me corrigindo aqui, falando que a Luísa é gerente de futebol, tá certo, eu me confundi. O técnico, ele é um rapaz, acho que é Jorge, alguma coisa. A Luísa é gerente de futebol, inclusive fazendo um grande trabalho. Parabéns aí. Só elogios a ela, né? Thales, você chegou e falou daquele velho problema nosso, do meio. Juninho, sim. Alê e Moisés. Sim. Vendo o jogo treino. Qual que você acha que é a formação ideal do meio, no seu entender? Olha, Jair, é difícil, porque há uma idolatria muito grande ao Juninho, que dá a ele poderes que são difíceis. E toda vez que a gente fala que não há espaço para o Juninho no time da América, o pessoal quase bate na gente. A gente é extremamente criticado, enfim, isso não é de hoje. Com o Juninho em campo... ele joga na frente, ele faz o papel ali do 10 ali, do 11, alguma coisa assim. Então sobra para marcação o Alê e o Moisés, e há um buraco ali. Então, para mim, a solução seria a saída do Juninho e a entrada do Felipe Amaral, e aí você adiantaria o Alê e adiantaria mais ainda o Moisés, que é quem tem uma qualidade de passe fora, que é o diferente do nosso time, tirando o Benítez. Moisés tem uma carreira que ele só está jogando no América hoje porque ele gosta muito do América, porque ele tem muito mercado na Série A. E vou te falar, o Lourinho lá, o Alisson, né? O Alisson. É bom, viu? Gostei dele. Um jogador interessante. Se for um jogo, só é muito difícil da gente tirar conclusões. Mas o meu meio de campo hoje, pelo que eu vi do jogo treino, é Felipe Amaral, o Alisson e Moisés. Esse é meu meio de campo. Com a Lei Juninho na reserva. A minha esperança era que, depois do Campeonato Mineiro, né, que o Cauã revivesse os conceitos dele em relação ao meio de campo. E minha preocupação é que parece que ele está muito convicto que a Lê na primeira volância e o Moisés e o Juninho saindo um pouco mais ali é o meio campo ideal. Porque, pô, principalmente considerando a Série B, que é muito corrido, é muito pegado, é muito preocupante ter esse trio... no meio campo, né? E assim, a gente antes ainda ficava um pouco na esperança, na expectativa de talvez o Martínez jogar, porque o Martínez tecnicamente é muito melhor do que o Juninho e do que o Alê, né? Mas agora que já saiu, não tem nem mais essa expectativa. Tanto o Felipe Amaral, quando entrou, não achei que ele entrou muito mal, teve pouca oportunidade. O Alisson, eu não vi o jogo treino, mas o Thales mencionando que ele é bom, e já tiveram outros feedbacks também que ele é bom jogador, o problema dele era de extra-campo, né? Reforça essa esperança de pelo menos um dos dois entrarem, porque não dá. É um meio campo que com certeza uma troca vai ter que ter, porque os três juntos não conseguem terminar o jogo. Moisés vira e mexe, cansa no final, o Alê também não dá conta de correr o tempo inteiro, então já é uma troca certa, né? E não tem a pegada do desarme, da corrida, né? Enfim, acho que esse é o ponto que mais está me preocupando para a estreia na Série B, né? Nosso time da Série B, no final das contas. Parece que o Cauã está bem convencido do que o meio campo dele é esse trio que vai ser complicado de aguentar a Série B. Eu acho que a gente viu, isso para mim ficou muito claro no Mineiro, que você pode até achar outras qualidades nesse trio, mas intensidade não é uma das qualidades. Você pode até, com boa vontade, ver outras coisas, mas a intensidade que uma Série B precisa, não tem não, cara. Não tem não. Eu, para mim, é um dos três e mais dois para correr, sabe? Se você quiser jogar até num 4-4-2, alguma coisa assim, mas você precisa ter dois para correr, porque com os três não vai dar, cara. Eu acho que o jogo com o Botafogo sexta-feira vai ser um grande teste. Tudo bem que é um jogo só, mas eu acho o Botafogo bem aquele estilão interior de São Paulo mesmo, sabe? Que a gente vai ter sete caras na Série B, Então vai ser uma medida boa aí de como é que nosso time encaixa para a Série B, viu? Acho que vai ser um bom teste esse jogo de sexta-feira. Teste valendo 3 pontos, né? Não é bem um teste, né? E o América pegou uma sequência que na teoria, né, seria mais tranquila, assim, que é um Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino, mas assim, você estreia fora de casa e depois você joga em casa com um time que foi muito bem no Paulista, né? Parece que tá organizado. Então, assim, encardido. Acho que esses dois primeiros jogos vão digitar ali como é que vai ser o ritmo do América pro campeonato, né? É o que eu acho também. Outra notícia que pintou aqui, moçada. Aí esse aqui eu quero repercutir com vocês, o que vocês pensam? O Everton Guimarães acabou de cravar aqui no Twitter e em outros pontos aqui a chegada do Alexandre Matos como CEO da SAF. Uma conversa para CEO da SAF. O que vocês acham disso? Que cargo é esse? Primeiro tem que saber. CEO seria o cargo do Salum, né? O Salum seria o cargo de presidente, ou seja, ele não cuida só. Ele cuida de todos os assuntos da SAF. Não, não é só futebol, é geral. Eu Entendeu? acho que é uma notícia muito boa. Aí eu queria fazer algumas ponderações assim. Isso vai de encontro à profissionalização do setor de futebol do América. O Salum já falou que não fica pro ano que vem, né? E Você lógico, acreditou? não, é o que ele anunciou. Porque o meu ponto é o seguinte: goste ou não do Salum, hoje não tem ninguém. Amador no América, eu digo assim, alguém que é do conselho, né, que não é um profissional remunerado para atividade, que vive o futebol da maneira como o Salum vive, no sentido de acompanhar a negociação, de fazer relação com outros clubes, etc. E ele saindo e não tendo ninguém preparado para assumir, porque a pessoa que talvez seria o primeiro, aparentemente, que estaria se preparando para isso, que seria o Euler. Não pegou ali, talvez, a rodagem ainda, não pegou a moral, vamos dizer assim, do Salum, seja com os outros clubes, seja com a Federação Mineira, seja com o próprio elenco, comissão técnica e tudo. Então, tendo o Alexandre Matos fazendo essa posição para a saída do Salum, vai ter um profissional remunerado para exercer uma função que é viver o futebol e que não seja dividir com outras coisas, com outras empresas, outras atividades. Então, nesse aspecto, eu acho que o América está pegando um profissional da primeira prateleira para ser o CEO da SAF. Então, assim, você começa a profissionalização do futebol de cima. Começa não, né? Termina, porque na teoria todos os outros abaixo do Salum, todo mundo é profissional, né? Então, acho que nesse sentido é muito bom. Segundo aspecto, o Everton Guimarães já deu duas furadas aí de já tô quase certo com a SAF, que não sei o quê. Então, tem que ver isso aí, se realmente é uma bomba. É uma notícia que realmente ele está sabendo de alguma coisa, ele está adiantando, porque se fechar, beleza, se não fechar, ninguém vai lembrar que ele deu esse furo errado aí. E o terceiro é que aí teria que entender, né, como que ficaria a posição dele para o caso de uma negociação da SAF, porque pô, quando os caras que seja lá quem for, se vier para comprar a SAF, faz uma proposta. O homem forte do futebol normalmente é alguém que é indicado por quem compra. Então, Claro. isso é porque o América quer se preparar para esse movimento e o Alexandre Massa está sabendo que, hora ou outra, quando rolar isso, ele possivelmente vai sair? Ou é porque o América está pensando em manter mais tempo sem vender mesmo e tendo um cara ali para tomar conta do futebol e tentar crescer sem o dinheiro da SAF com o Alexandre Massa? Você teria que entender também. Mas. Foi meu decabits aqui sobre o assunto, né? Mas eu acho que é um profissional respeitado e vai ser muito bom a América ter um profissional para viver o futebol que não seja o Salum, ou seja, o Salum passando bastão ali para uma pessoa que, por mais que o Salum já fez muitas coisas boas nesse cargo, ele tá sentindo que está acabando o momento dele trabalhando na frente do futebol e uma sucessão dentro do América parece que não está rolando. Então, pô, pegar o Alexandre Matos, acho que é o melhor dos mundos nesse sentido. E você, menino Thales, só para dizer que eu saiba, realmente existe uma conversa, tá? Eu não cravo esse negócio igual o Everton Guimarães cravou e tal, mas que existe uma conversa, existe. Até o Salum falou isso já, saiu no site da Globo e tudo, mas assim, eu só não acho que pô, já anunciaram, na Itatiaia já anunciaram que o Fernando Prass seria também esse cara no começo do ano, e ele, quando ele falou, o Fernando Prass falou assim que ele ficou balançado, mas matou, nunca aceitou. O que matou o papo todo foi justamente ter saído da Itatiaia, tá? É, então, assim, eu acho que não é para também pra cravar como se fosse verdade, não. O próprio Everton Guimarães já deu algumas navalhadas, assim, quando foi notícia relacionada ao América. Eu levo a notícia dele no sentido de que é uma conversa que está continuando. Não cravaria que vai dar certo ou que não vai, não, sabe? Mas eu acho interessante uma pessoa como Alexandre Matos, no sentido que eu já falei aqui algumas vezes, que profissionalizar a empresa SAF do América também é bom e até facilita vender. Se você já tiver uma estrutura que já funciona com um CEO profissionalizado e tal, que se o Thales comprar a SAF do América ano que vem, ele coloca uma pessoa naquele lugar e pronto. A estrutura como um todo meio que já funciona, né, numa hierarquia profissionalizada e tal. Então, eu acho uma ideia boa, eu não acho uma ideia ruim, não. Eu tenho algumas dúvidas se pintar uma proposta boa para Alexandre Matos no fim do ano. O que é que acontece, sabe? Então, de repente, você pode passar esse ano inteiro aí e criar todo um projeto em cima, e aí depois que ele levantar a fase dele, acontece igual acontece com o jogador, né? Então, a gente tem que se preparar para isso também, se o caminho for esse, né? Se a gente está falando em profissionalização, isso pode acontecer. Se o cara for realmente muito bem, a gente vai ter que ter essa uma nova conversa sobre substitutos no futuro, né? A visão do Salão, até onde eu sei, é esse ano conseguir trazer esse investidor. Então, se ele está conversando com o Alexandre Matos, certamente deve estar dentro de um contexto desse, né? Eu imagino que sim também. Eu acho que eu não conheço de bastidores, mas para quem está de fora, é bem ousado falar que vai vir um investidor no ano que você está na Série B. Se viesse um investidor, seria no ano que você está numa Libertadores, numa Sul-Americana. Falar que vem no ano que você está em Série B, fora de uma Copa do Brasil, não sei. Mas, enfim, sobre o Alexandre Matos, algumas coisas têm que ser pautadas e pontuadas para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Ele é um vencedor na carreira dele. Ele é um vencedor, isso aí não há nada que a gente possa denegrir isso aí. Isso aí está no histórico dele. Ele é bicampeão. Na verdade, ele é tetracampeão brasileiro, né? Duas vezes pelo Palmeiras e duas vezes pelo Cruzeiro. Fez ótimos trabalhos, tanto no Cruzeiro como no Palmeiras. Mas sempre é bom a gente pontuar o mas, né? Em todas essas passagens aí, tanto para o Cruzeiro quanto para o Atlético Paranaense, quanto para o Palmeiras, ele tinha um poder de barganha ali muito maior que ele vai ter, mas muito maior que ele vai ter no América, né? Mas como ele não está vindo como diretor de futebol, ele está vindo para organizar uma outra parte, experiência ele tem, currículo ele tem, e eu acho interessante que ele mescla duas coisas. Ele é experiente, mas ele não é ultrapassado. Ele vai completar 48 anos, então ele ainda tem muita lenha para queimar no futebol, vem em baixa, isso é um detalhe que a gente tem que pontuar também, ele não vem no auge dele, pelo contrário, ele foi meio que saído do Vasco, que é uma SAF, isso tem que ser pontuado também, o Vasco é uma SAF, e ele vem também do Atlético Paranaense, que ele fez um trabalho legal no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense é quase que uma SAF também, né? É um clube dos mais organizados do Brasil. Mas enfim, se vier, que bom, vamos torcer para... A turma tem que entender o seguinte, gente, nós que torcemos para o América, a gente não torce para a pessoa vir aqui e dar errado. A gente não torce, tem que torcer para dar certo, até o pior jogador possível. Até o Mateuzinho, se voltar, a gente vai torcer para dar certo, mesmo a gente sabendo que não vai dar certo. E esse Alexandre Matos é a mesma coisa, a gente vai torcer para dar muito certo. Currículo ele tem, experiência ele tem, espero que ele tenha tesão de ainda dar a volta por cima na carreira, vamos dizer assim. Gosto bem. Agora, só finalizando, semana passada a gente fez uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no canal com a Bia Moraes, e ela falou um negócio sobre a imprensa que eu fico me policiando o tempo inteiro, justamente para a gente não ser inimigo da imprensa. Mas é difícil não ser inimigo desse Everton Guimarães, que sujeito difícil, sujeito esquisito, para não falar outras palavras. Não era ele que deveria dar uma notícia desse tamanho em rede nacional. Não era um sujeito desse que era para dar essa notícia. Tem tantos outros jornalistas melhores, né? Vamos dizer só isso, melhores para dar essa notícia do que esse sujeito. Mas vambora, vida que segue. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Muita gente comentando. Cuba Knights, de cara uma pergunta. Flávio recebeu o propósito do América de Natal para sair. Vocês ficaram sabendo de alguma outra novidade nesse sentido? Será que não tem chance dele também levar o Jori como souvenir? Bem rapidinho, antes de Lucas falar, eu até deixo para ele responder. O Flávio entrou ontem, tá, gente? No finalzinho do jogo, faltando talvez uns 15 a 20 minutos, ele entrou. Lucas não tá com cara sabendo, eu não tô sabendo de nada, então não sei. Assim, se for a verdade, ótimo. Eu acho que até para ele, porque aqui, aparentemente, ele não vai ter chance de jogar, né? Ou pelo não, menos aqui não ele não vai, time, aqui então. Tem que achar espaço para ele. Em outro lugar, não aqui. Nésio Maciel, boa noite, nação. A equipe feminina do Coelhão é só alegria. Os marmães têm que se inspirar nelas e quando tiver oportunidades, têm que atropelar aquela cachorrada. Isso aí. Adolfo Parenz, nosso parceiro, salve decadentes. Gostei do jogo treino ontem, principalmente pelo segundo tempo. Quando tivemos um meio campo com Benítez, Felipe Amaral e o Alisson. Meio campo rápido que não deixou espaços. Luiz Alberto, boa noite a todos. Concordo com você, Adolfo. O Cauã não pode manter esse meio com Juninho, Alê e Moisés. Raul Batista falando que não pode manter, mas não tem peito para mexer. Thiago exatamente, desculpa, já era exatamente isso aí. Ele não pode mexer, ele não pode manter, mas ele não tem peito de alterar. Ele não tem peito, é simples, gente. Simples. Thiago Vasconcelos está aqui. Quay, semana que vem voltamos, se Deus quiser, um ano melhor. É, chamem mais a Bia, abraço. Elogiou o programa da semana passada, foi muito legal mesmo. O Roberto Nassif, boa noite a todos. Ontem conheci pessoalmente o Thales e o Adolfo, gente muito boa, bom de prosa, conhecem muito. Abraços. Foi mesmo, ontem a gente assistiu o jogo próximos um do outro, né? Uma prosa boa também. Tinha um... Puta merda, eu esqueci o nome dele. Eu sou fascinado com o interior de Minas, eu sou fascinado com esse sotaque do interior. E tinha um lado interior, cara, ele era muito divertido o sotaque dele. Ele é ouvinte nosso aqui. Eu esqueci o nome dele, me perdoe. Cabeça ruim, só? Ah, tá, eu voltei a beber, bicho. Só de eu ter conseguido fazer o resumo com essa riqueza de detalhes, lembrando desse tanto de coisa, bicho, porra. Já tá bom. Tá bom demais. Bruno do Coração Verde e Branco, podcast, toda sexta-feira, grande fim de semana do Coelho, duas goleadas, vice-liderança, invejosos falarão de detalhes, mas são apenas detalhes. Diego Moura, pergunta que não quer calar, somos favoritos na B? Temos os Santos que caíram. Eu não acho que somos favoritos, não, eu acho que a gente briga em cima, mas vai ser carniça, filho, como toda nós Série temos, B. Nós temos know-how de Série B, né, isso é um fator nós sabemos jogar Série B. Pedro Magalhães, primeiro jogo do Brasileirão vai ser com o uniforme antigo? De acordo com o pessoal da loja, não, mas parece que atrasou, né? Se não saiu mais... A não ser que divulguem amanhã, sei lá, vai ser difícil. Acho difícil, porque, né? E esse ano é engraçado que não vazou nada, nenhum layout nem nada. Vamos ver. Santos Americanos, Raul Batista, essa semana estarei entregando a caneca para você. Pô, Marcão. Oi. Só aproveitando aí, você vai entregar a caneca pro Raul? Como é que faz isso aí, moço? Fernando Magalhães, me associei no Onda Verde, mas o ingresso do jogo treino não ficou disponível para mim. Pô, aí é foda, Fernando, aí é sacanagem. Carlos Antônio, boa noite, time feminino, jogou bem, 6-0, foi um chocolate. Joaquim Botinha também dando parabéns às meninas. Sirva de exemplo os marmanjos. Juan Carlos perguntando a Alexandre Matos, Juan Carlos Martins, nós já falamos um pouquinho. Fazer um último pitaco sobre o Alexandre Matos, que eu acabei esquecendo de comentar também. Assim, no América, no começo da carreira dele, o trabalho foi muito bom também, né? O América estava numa situação bem complicada. Se não me engano, ele subiu para a Série A, quando caiu, ele saiu, né? Saiu em 2012, posso estar enganado. Mas tirando o América, que não tem dinheiro, quando ele foi para o Cruzeiro, montou um time caro, não foi um time barato, ele foi inclusive o que foi na gestão do Gilvan, né, que dizem que foi o começo do fim ali em termos de endividamento. Ele foi para o Palmeiras também, a mesma coisa, muitas se falam das contratações caríssimas da época dele no Palmeiras, inclusive um dos maiores negócios recentes da história do Palmeiras foi quando ele levou o Dudu, que estava naquela, o Palmeiras estava naquela draga ainda, ele deu um chapéu, acho que no São Paulo, Corinthians, não sei, e depois no Atlético também, naquela farra de abundância de dinheiro dos menin ainda. Então, a realidade aqui seria bem diferente. Ou então, para a gente entrar no buraco difícil. Então, ele teria que entender a realidade do time. E aqui ele administraria, inclusive, o orçamento, né? Tá tudo na mão dele. Ele não é um cara que pode gastar. Ele, inclusive, vai ter que ser o cara que vai medir água e fubá, né? Exato. Agora, o que eu imagino que deva estar atraindo ele, caso de fato ele venha, é porque até então ele tinha um cargo meio limitado. Ele é um diretor de futebol, um pouquinho acima, tinha uns liderados. Aqui ele seria um CEO, né? Vamos dizer assim, É. praticamente, né? Com a saída do Salum. Com Então, eu acho indicador, que com meta, com tudo quanto há. acho que essa talvez seria o que chamaria atenção nele para vir, né? Porque ele tem mercado, né? Em outros times aí para ser diretor de futebol, com certeza. É. Alberto Boechat dando aqui um Viva Bossa Nova, camisa 12. Matheus Maia falando com a América muito bem no feminino. Hilner Riz também tá dando uma boa noite. Carlos Eduardo Reis de Carvalho também feliz com as meninas. O Rolon tá aqui falando que voltamos a não ter batedor de pênalti, falando que o Renato Marques perdeu o pênalti lá no treino, né? Calma, rapaz, treino. Gilberto Weber tá dando aqui um Coelho dos Vales presente, o pessoal lá do coletivo do Coelho dos Vales, grande abraço aí. Gilmar Pereira falando que a lei de volante vai ser uma piada dolorosa ao longo da Série B. Edson Firmo, não vejo a hora de ver o Coelhão de volta. Eduardo Paula tá falando aqui que Juninho, ex-jogador, já passou da hora de pendurar chuteiros, que defendem e ainda não entendem nada de futebol. Bruno Palmeira dando um boa noite, falando que duvida que o Salum largue a SAF. Maurício Cândido está aqui falando que está indo de coração aberto, que acha que a diretoria sentiu o rebaixamento, mas a resposta foi a quem? Então, não rebaixando para a Série C, que esse ano seja aprendizado. Eu acho que a gente vai subir, gente. Eu tô com fé nisso aí, sabe? Eu acho que vai ser a trancos e barrancos, vai ser difícil. Não faz questão nenhuma de título. Título para nós é subir, porque ano que vem tem liga, e se a gente não tiver na Série A ano que vem, as coisas serão muito mais complicadas. Muito bem. Bom, eu queria falar de um assunto aqui, já que semana passada a gente fez entrevista, a gente tá com vários assuntos acumulados. Eu queria falar um pouquinho da eleição do deliberativo, né? A gente teve a eleição do deliberativo no começo do mês. Foram eleitos Zé Flávio Lana Drummond como presidente e o Paulo Lasmar como vice, né? Queria aqui dar os parabéns aos dois, dizer que eu tenho certeza que eles serão aí grandes presidente e vice do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo precisa voltar a ser um conselho presente no clube, um conselho que ajude ao clube, um conselho que as pessoas são ouvidas, e isso aí eu tenho certeza que é o que vai acontecer, tá? Eu queria dizer também, o pessoal até do Resenha do Coelho já deu uma adiantada nisso, que nesse mês também eu recebi dois convites muito interessantes, tá? Eu recebi em primeiro um convite do Salum para ser parte da comissão da SAF. Então, o que que acontece? O Salum, esse ano, ele quer focar no futebol, então ele está delegando algumas tarefas para algumas pessoas. Então, uma das coisas que ele fez é que chegam muitas propostas para a SAF, mas todas têm que ser analisadas, mas algumas simplesmente nem fazem sentido, ou não são boas para o clube, ou as pessoas envolvidas não são idôneas, esse tipo de coisa. Então, ele criou uma comissão para que analise todas as propostas e ande com as propostas até elas chegarem num ponto mais maduro. E ele me convidou para fazer parte aí dessa comissão. Somos eu, Fabiano Jardim, Delson Tolentino e Luiz Gustavo Camilo, que fazia a Hora do Coelho antigamente, para quem é mais antigo aí deve lembrar, tá? E também fui convidado pelo Zé Flávio e pelo Paulo para ser uma espécie de secretário no conselho, para a gente fazer algumas coisas acontecerem, algumas ideias se movimentarem no clube, tá? Então, queria agradecer a confiança do Zé Flávio, né? A confiança do Paulo, a confiança do Salum, que me deram aí essa oportunidade aí, e dizer que vamos fazer sempre pelo clube, tá? Não é porque por causa disso também que não haverão críticas. A pior coisa que pode ter no clube é um boi de presépio, e isso aí não, nós não precisamos de boi de presépio na América. Então, é agradecer muito a confiança que está sendo colocada em mim aí, dizer também do carinho, né? Eu acho que nesses 3 anos aí, desde a última eleição que eu disputei, em que eu tive muito, muito próximo de mim, Paulo Lasmar, doutor Baltazar, o Afonsinho, doutor Afonso Celso Raso, que é meu professor de América, tá? Achei que era eu, ué. Hã? Achei que era eu. Não, não é não, cara. Ó, o doutor Afonso Celso Raso, ele é o cara que ensina a América, sabe? Ele é o cara que fala que. Ele tem uma frase que me marcou muito e que eu sempre levo em tudo que eu faço na América. É primeiro América, segundo América, terceira América e depois o resto, tá? Então, essas eleições, eu vou escrever um pouquinho sobre isso, talvez fazer um texto sobre isso para elaborar um pouco mais, mas para dizer da confiança que essas pessoas estão colocando em mim e que estão me colocando para dentro do clube. Tá? Espero que eu justifique a fé que essas pessoas estão tendo em mim durante os próximos anos aí, tá certo? Muito obrigado a todos eles. Lembrar também de pessoas que participaram aí com o Braulinho, né? Uma pessoa que agora também está participando na base realmente, tá? Então é isso, só esse assunto eu sei que Thales daqui a pouco está dormindo, ele não gosta muito de política não, muito embora agora ele seja um conselheiro, agora ele tem que se interessar por política. Essa carinha vai tem que virar figurinha. Ô Adolfo, se você estiver ouvindo a gente aí, salva esse momento aí para virar figurinha, viu? Lucas, você quer complementar alguma coisa? Deixa eu complementar. Eu quis entrar para o conselho para ter 20% de desconto na loja, porque eu compro muita camisa. Mas aí você precisa entrar para o conselho, não só como cotista, já tem o desconto. Pô, você fala isso agora, caralho? Não, mas eu acho que você falou bem, Jair. Acho que são muitos desafios que tem, né? Considerando todo o cenário vivido que a gente vai ter para esse ano. Então, além da Série B, do orçamento limitado, uma tentativa de venda da SAF, as negociações da Libra. Então, acho que nesse momento, você ter um conselho ali pensando de maneira propositiva é muito importante. Então, isso é o mais importante, a gente fazer o conselho, trabalhar para o clube, ser mão de obra mesmo para ajudar o clube no que a gente precisa, né? Isso é o mais importante. E outra coisa, viu, gente? Quando a gente falar sobre SAF aqui, eu vou ter que ficar calado, vou ter que ficar, ó, bico de sapo, porque eu tive que assinar um documento lá de confidencialidade lá que eu não posso falar absolutamente nada. A cara do Thales. Eu posso. O Thales também. Não. Mas eu não posso falar pra vocês, Não, eu sei, eu tô falando assim. Eu posso dar minhas opiniões aqui, o que será da imprensa. Pode. Você não pode, mas eu vou poder ainda. Eu não tô sabendo de nada. Mas é isso aí, gente. Eu acho que é isso aí. Muita gente tá aqui dando os parabéns, viu? O Daniel tá aqui. Você quer de opinião sobre a SAF ou não? Bobagem. Não, gente, mas você sabe que isso é uma coisa legal, assim. Eu acho que o fato de ter uma comissão tá nos permitindo abordar outras possibilidades de negócio, sabe? Não só a venda de percentual e outras coisas, mas aparecem outros negócios também, sabe? E isso aí é legal. Eu acho que permite mais gente pensando, pode dar resultado bom, sabe? Né? E ali nós estamos focados nisso, então isso é bem legal. E agradecer também o Dover, cara. O Dover nesse processo aí está sendo sensacional, está passando as informações com perfeição. Muito legal mesmo. Só para efeito de curiosidade, depois de você ter elucidado aí seu novo cargo, suas novas atribuições, tudo que envolve esse novo momento seu na política do América e tal. A partir do dia 27, é portão 4 ou camarote? Só para eu entender. Jamais, eu sou portão 6. Manda puta que o pariu. Não, senhor, eu não só sou portão 6, quanto estou convidando a turma do portão 4 para ir para o 6. Ah, você quer foder o portão 6, né? Não, de jeito nenhum. Eu quero fazer o portão 6 bombar. Não, do jeito que tá excelente. Se tirarem meu portão 4, eu já vou virar oposição ao Jairo aqui. No... Eu quase não vou no 4 mais, mas eu quero ter o direito de um dia, se der, eu poder ir lá ainda. Tá certo. Aí vai essa turma de camarote, portão 4, portão 3, pra lá mandar a gente sentar. No camarote eu nunca fui. Seu irmão já foi umas 3 vezes. Pois é. Começa a criticar o Oda Verde aí, ó. Vocês vão ver se o Conselho Deliberativo a gente não vai fazer coisas acontecerem boas pro estádio. Vocês vão ver que vai ser legal todos os setores. Isso é importante. Muita gente, valeu pessoal pelos parabéns aí, viu? Maurício está falando de visibilidade e tudo. Vamos ver, vamos começar, né? A gente tem que começar novos ventos aí. Deixa eu ler aqui. Daniel Nascimento dando um boa noite. Não confie no estagiário Cauã. Serjão lá do Acontece, só Acontece com a América, está aqui falando. Animados com a estreia para a Série B? Já falamos um pouquinho. Adjutor Alvim está aqui falando. Desculpa. Volta um comentário lá do Sérgio, por favor. Dá parabéns, cara, que ele foi lá na loja do América, comprou as 3 camisas e fez um Rios, eu acho que chama, um pequeno videozinho. Ficou muito legal, cara. Muito bacana, muito bacana. A camisa da inclusão? Eu sou apaixonado por fotos de família. Eu acho maravilhoso. E quando você tem a família inteira usando a mesma camisa, isso para mim é muito bonito, muito legal. É por isso que você fica enchendo o saco para saber que camisa que eu vou no jogo pra ser igual? Eu é, é assim. Ah, tá, entendi. Patati patatá. Adjuto... É, patati patatá, vê se pode. Já, já te chamam de, já, já me chamam de Thales e já te chamam de Jair. Se a camisa for a mesma ainda... É, a partir de agora, como você virou um político de SAF, se me chamar de Jair, eu vou mandar puta que pariu. A editora Alvim tá aqui falando, ó, Mateuzinho nem foi embora direito e o Thales já fala na volta dele. Cuidado que as palavras têm poder. Nesse caso aí, editor, não é as palavras que têm poder, é o Mateuzinho não tem poder nenhum de jogar bola. Então daqui a pouco ele entra em depressão e volta pra cá. Zé Flávio Moreira dando um boa noite, Rodrigo Magalhães, Gilmar Pereira tá aqui com a gente. Muito legal, moçada. O Sérgio Gandarella tá aqui, continuem promovendo o América, sempre, Gandarella, sempre. Emerson Mascarenhas também tá aqui dando os parabéns, muito obrigado. O Sérgio também dando os parabéns, Adolfo, show de bola, gente, brigadão. Bom, vamos falar então para sexta-feira. A gente tem um jogo às 19 horas. Aqui, saiu a tabela com os quatro primeiros jogos, né? Inclusive com uma... Com um atraso, com, né? Com a quarta-feira, 19 horas, do jeito que o Thales gosta. Gente, vamos conseguir atrair público com esses horários aí? Porque isso foi uma discussão no passado, né? Não entendi. O primeiro jogo em casa é sábado às 18 horas. Eu acho que o ideal do sábado é até às 4 ali, mas 18 ainda tá bom. Então a estreia em casa, se tudo der certo, né? A gente ganhando a estreia do campeonato fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dá empolgadinha, vai ser bom. Depois a gente vai lá sábado 5 da tarde contra a Chapecoense. E aí vem quarta-feira, 7 horas contra o Vila Nova. Então realmente o segundo jogo em casa já vai ser no horário de ferrar. Mas acho que o nosso público não muda muito não, Jair. Série A, Série B, quarta às 19, podia ser terça às 17, que eu acho que as mesmas pessoas iam estar mais ou menos lá. Mas eu falo assim, né, que a gente, naquela velha tentativa de levar mais público, horário é um componente muito importante, cara. E mesmo na Série B, a gente continua pegando uns horários estranhos, né? Que é o horário da TV, quem faz o horário é a TV, obviamente, né? Em termos de torcida, sábado 18 horas e quarta 19 horas é foda, velho. É foda. É. Pelo menos né, tem um horário que é sábado às 21, né? Pelo menos a gente não pegou esse ainda. Tem, nossa, é mesmo. Tem esse horário também. É foda, cara. Eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho forte aí de levar a torcida. Tem que pensar algumas opções, porque a gente precisa voltar ano que vem para a Série A, se possível, com um poder de público maior. Tudo que a gente já falou isso aqui milhões de vezes. Mas você vê, por exemplo, o caso dos meninos. Os meninos da escola, das escolinhas, estão recebendo uma carteirinha de sócio-atleta que permite a eles entrar no jogo. Mas o pai, por exemplo, não pode ir. O pai tem que comprar ingresso. Complicado, né? A gente vai ter. Isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria rever, né? Não. Tô ficando doido. Não, você vai. Porque o pai do jogador do escolinhas, ele não é torcedor do América. Eu sei, mas como é que. Mas de que adianta você dar um ingresso pro menino se ele não pode ir sozinho? Eu já me preocupo com que na mão de quem vai cair esses ingressos aí, dependendo do jogo. Cara, não sei, de coração. Eu entendo a ação, mas assim, realmente eu tenho minhas dúvidas também. Não é um negócio que me agrada, não. Você dá, por exemplo, a família, você vai dar 3 ingressos, ok. Uhum. E aí? Primeiro, você vai ter a certeza que as 3 pessoas da família vão, primeiro ponto. Segundo ponto, como é que você vai ter a certeza absoluta que esse pai ou essa mãe vai no jogo para realmente para torcer para o América e não para criar algum tipo de confusão com o torcedor que está torcendo com o seu time exaltado? Isso eu acho que é um pouco de exaltado. Educação. E terceiro ponto, que é o que o Lucas está falando, como é que você garante que esses 3 ingressos que você vai dar para o pai vão mesmo para o pai ou o pai vai passar para um tio, para um irmão, para um vizinho, para qualquer um? Então, assim, você vai começar a colocar torcedores do América. Você vai começar a colocar pessoas lá que não vão virar torcedores do América e vão tumultuar um ambiente que é um ambiente agradável para si. Mas esse cara não tem que ser o nosso foco. Quem tem que ser o foco é o menino. A gente quer converter o menino, não é o cara. Você tinha que ter convertido o menino lá na Série A, lá na Libertadores, agora em Série B? Ah, não sei, cara. Quando você pega jogo de Cruzeiro e Atlético. Ticket médio 200 pilas, R$100 de estacionamento, cerveja 19 conto. Eu não sei, eu acho que tem um contingente de pessoas ali que estão alijadas do futebol que poderia ser interessante você tentar capturar, sabe? Mas a cerveja dentro do Independência é R$14. Pois é, mas lá ainda é mais, nos outros ainda é mais caro. Você tem certeza que o Mineirão tá mais caro que o Independência? Eu acho que tá, cara. Eu acho que inclusive é a mesma. É a mesma empresa. Eu acho que inclusive é a mesma empresa. Mas tem que olhar, tá? Isso aí eu não sei. Tô chutando, falando de orelhada aqui, tá? Eu tô só dizendo que a gente vai ter que... Eu acho que a gente precisaria fazer umas coisas fora da caixa aí, viu? É, então que dê esse ingresso pra criançada e pros pais, bateu pra ir pro Portão 4. Porque hoje, cara, o que que acontece? Na prática, os pais que levam os meninos, as escolas ganham um ingresso. E aí o pai fala lá na escolinha que quer ir, não sei o quê, a escolinha arruma um ingresso. Fica essa... Meio que já vai, sabe? De algum jeito já vai. Eu acho que talvez a gente deveria organizar isso, de repente mandar um ônibus lá e uma pessoa da escolinha leva o bonde todo. Sei lá, sabe um negócio assim mais legal, sabe? Talvez a gente possa fazer isso sim. Acho eu acho que a gente precisa... Na Série B, a gente tem uma vantagem... Nossa, olha que coisa triste. Na Série B, a gente tem uma vantagem. Olha que coisa triste. Mas não é isso. Na Série B, a gente não tem que preocupar com a questão de ingresso em clássico. A gente não vai ter essa preocupação. Então, o que fizer para esse ano, a gente não vai ter mais aquele problema. Ah, o cara pode usar esse acesso para entrar em jogo contra a dupla. Não, não tem jogo para a dupla mais, né? Então, acho que é preciso pensar umas alternativas aí para essa coisa funcionar. Paulo Vinícius está falando aqui que hoje em dia já tem um monte de cambista na porta do Independência comprando ingresso, né? O Sérgio, o Sérgio Salviano está aqui dando uma boa noite também. Então, eu acho que a gente precisava muito que os horários fossem melhores, cara. Mais uma vez, nossos horários estão com um cara que vão ser ruins de novo, né? Mas qual que é o atrativo do América para televisão? Não, nenhum. Uma vez eu vi um levantamento, cara, que até pay-per-view não era muito. Tipo assim, não chegava a 1.000 pay-per-view. Então, cara, a gente tem, a gente... Que os caras passam por questão de contrato e tal, mas... Né? O pessoal tá até perguntando aqui aonde que vai passar. Vai passar no Premiere, tá? Ou, de repente, em algum dia mais específico, passa no Sport TV, mas a princípio no Premiere. Esse jogo, por exemplo, de sexta-feira, claramente é Premiere, né? Duvido que passe em alguma outra coisa, né? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Zagueiros, no treino de ontem, os dois entraram, Thales? O Talisca e o... Qual que é o outro? É o Talisca e qual que é o outro zagueiro que chegou? É Pedrão? Viajei. Não. A gente começou com Júlio e com Éder. No segundo tempo entrou um que usa uma barbinha. O Pedro Talisca. Então o Pedro Barcelos. Esse aí entrou, o barbinha entrou. E aí? O outro também entrou. Mas assim, cara, é o Atlético, não tem. Não são exigidos, não foram exigidos, sabe? Uhum. Eu acho que pra Série B também, Júlio e Ricardo Silva ali, Éder e Júlio, acho que assim. Na teoria, são caras que dão conta de Série B, né? Aí nós vamos voltar. A gente vai voltar a parecer chato. Eu vou parecer chato, né? Vou assumir isso aqui. Mas é outro que tem cadeira cativa no time, é outro que manda, é Éder. A zaga. Não, Éder, pra mim, é inexplicável, cara. Calma. A zaga é Júlio e Ricardo Silva. Total. Sem sombra de dúvida. Ricardo Silva não voltou ainda, não, né? Calma, gente. Não voltou. Tá machucado ainda. A zaga é essa aí. Ricardo, mas é por isso que eu tô perguntando, é a minha preocupação, que eu não queria a volta do Éder pro titular, não, cara. Eu queria ver se um desses dois aí pega essa vaga. Isso aí eu aposto com quem quiser. Mesmo quando o Ricardo Silva tiver 100%, todo mundo tiver 100%, é o Éder e mais um. Provavelmente Éder e Ricardo Silva. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu achei até que o Éder ia sair, isso, cara. Em programas passados. Chega uma hora no time que essas lideranças, elas começam a ser ruins. Você tem que começar a oxigenar o time. Sim. E a gente não está oxigenando. E não vai ser esse ano. Vamos embora. Outro assunto. Saída do Martínez. Vai com Deus? Não, de forma alguma. De forma alguma. Você quer falar primeiro, Lucas? Porque eu tô falando muito. Ou vai com praga? Vai com praga de americano? Não é que vai com praga, cara. Aí você tem que ver a questão da gestão. Isso aí é gestão pura. Tanto o Mastriani como o Martínez vieram a peso de ouro. Eles foram contratados caros. Qual o retorno que os dois deram pro América? Qual o retorno? Nenhum. Nenhum retorno. Ah, mas se é artilheiro da Sul-Americana. Foda-se. Nós não fomos campeões, fomos rebaixados. Foi vice-artilheiro mineiro, foda-se, saímos também no Mineiro. Então, assim, qual o retorno que esses caras deram para a América? Financeiro, primeiramente, nenhum. Esse Martins aí, o que, que ele deu para mim? Quase 2 milhões, milhões de dólares de lucro. De lucro? Tempo de lucro foi a diferença. Porque a gente vendeu o Mastriani por 2 milhões e a gente comprou ele por 1 milhão e 200. E o Martins, nós vendemos 80% por 1,800 e mantivemos 20%. Então, é como se a gente tivesse vendido ele por 2,250. Nós compramos ele por 1,100. Então, somando os dois aí, dá quase 2 milhões de dólares de lucro. Eu acho que no final, até em tempo financeiro, é bom. Mas eu preferia que ele estivesse jogando na América. O bom, assim, quando a gente contrata jogador acima dos 27 anos ali, é pensando principalmente no retorno técnico e não no retorno financeiro, né? Então, eu diria que a América conseguir vender eles só foi porque, de fato, eles demonstraram serem muito bons. Inclusive, o Mastriani continua metendo gol adoidado no Atlético Paranaense, né? Porque... Inclusive fez um oi, tava na reserva, entrou e meteu o gol. Salvou meu cartola. Mas assim, eu acho uma pena, no caso do Martínez, porque no caso do Mastriani, pelo menos assim, ele falou, pô, não queria jogar na Série B. Beleza, chega a proposta, a gente avalia. Aí, bom, veio a proposta do Atlético Paranaense, a América negociou. Agora, uma pena a forma como o Martínez conduziu tudo, né? Porque é muita falta de profissionalismo e que esse representante dele não tenha espaço mais dentro da América. Esse é o principal para mim. Eu acho que esse, menos sobre o jogador, porque quando a América contratou o Martínez, não tem como você fazer uma análise de caráter, né? Quando você está contratando. Mas nesse caso aí tem, né, bicho? Porque isso que ele fez lá no Barcelona de Guayaquil também. Então, né? mas o América, eu não sei como é que foi, mas assim, pô, tem essa proposta. Você quer vir? Quer? Pô, pá, ele não ficou sem jogar, né? Tava no meio do campeonato lá. O América pagou, o cara veio. Agora, eu falo assim, olha, não vou jogar. Mas ele fez birrinha lá também. Ele fez uns 3 jogos. Esse mesmo migué de tô machucado, não vou jogar e tal. Mas assim, eu digo que não, que é coisa difícil você prever o que vai acontecer, né? Se o cara vai fazer corpo mole ou não quando chegar uma negociação. Agora, um empresário conduzir como ele conduziu, tem como você prever, porque o cara já fez isso, então provavelmente ele vai fazer outras vezes. E aparentemente é um cara que não tinha a melhor das relações com a diretoria, né? Então, sim, que sirva de aprendizado pra gente ter uma... Quando for fazer negócio com esse camarada, que resguarde melhor no contrato. O ideal é nem fazer, na verdade, né? É porque às vezes tem... Eu não sei se foi o caso dele. Ele não era o empresário, ele é o representante do cara no Brasil. O América quer contratar um cara, que o representante do Brasil é ele... nossa conversa vai ser assim, vai contratar, mas se o cara fizer corpo mole, não quiser jogar, paga a cláusula tal, faz um negócio que já tem um papo mais reto com o representante. É difícil você não fazer negócio quando é nesse caso, né? Mas que seja feito de uma maneira de... Você ficou mudo aí, viu? Eu vou ser sincero pra você, eu acho que ele pega banco lá no Fortaleza, tá? Eu acho que ele não é titular lá, não. Sinceramente, tenho dúvidas. Disse que você pediu, foi o Vojvoda, né? Então... Bom, não sei também quem que é o trio titular de meio campo do Fortaleza, pra ser sincero também. Cara, é aquele Cassiano. É um Pochettino também, que joga bola pra cacete. Tem, Pochettino, bom de bola também. Quer ver? Depois vou olhar aqui a escalação do Fortaleza de hoje. Ele... O meio deles é bom, cara. O meio deles é muito bom. Então eu não sei. Eu olhei aqui rapidamente, quer ver? Ó, meio dos caras... Lucas Sacha, Iago Pikachu, Zé Welison, Pochettino. Ah, e sobre o Martínez ainda, eu acho que foi a melhor coletiva que o Salão deu nos últimos 2 anos, foi a maneira didática como ele explicou tudo, como se deu em negociação com o Cruzeiro. Primeiro ele fala assim, o América tem direito de ter rival. Fala, se eu não quiser vender para a mesma praça, eu tenho direito de não querer negociar. Então eu achei que foi muito bom ele ter se posicionado nesse sentido e ter falado, olha... Acabar com essa palhaçada de não quis vender pro Cruzeiro, olha, a proposta é essa, você quer? Não, então beleza, Fortaleza viu, falou assim, eu ofereci isso pro Cruzeiro, você quer? Quero, então é isso, acabou, se o Cruzeiro achar que é mentira, dê a versão dele. Então achei que em termos de coletiva aí, essa foi a melhor do Salão nos últimos tempos, da maneira que ele colocou o posicionamento em relação a essa negociação. Não, bicho, e mostra como é que funciona a imprensa nesse sentido, né? Que aquilo, o Thales estava falando mais cedo sobre a imprensa ser inimiga, mas não é isso. Certas coisas a imprensa faz de sacanagem mesmo, cara. Ah, porque ofereceu tanto. Cara, não ofereceu. Eu cansei de dar turma de amigo cruzeirense. Ah, mas ofereceu. Bicho, não ofereceu, cara. Não chegou a proposta. Proposta é proposta. Pago tanto, de tal jeito, e pronto. Isso não che... O que chegou, chegou ruim, entendeu? Até onde eu sei, inclusive, a melhor proposta que chegou deles foi 1,800 em 12 vezes. Talvez foi isso até que o Salum não falou. Mas a melhor proposta foi 1,800, ele falou parcelado, mas de 12 vezes. Pelo que o Salum falou, nem essa chegou, porque essa foi a final, que era 1,800 por 80%, e que até ele deu a entender, tinha a questão do, de ser parcelado. O Salum deu a entender na coletiva que, esse nem era o problema, porque pro América ele falou que não importava o valor, importa o fluxo. Então, contando que eu recebo ao longo do tempo esse pagamento, não tem problema. Mas que essa. Paga, cara. E o Fortaleza, em tese, paga, né? Fortaleza paga, eles são bons de negócio lá, isso aí não tem problema nenhum, não. Isso eu acho importante. O Menino Thales, o que você faria com o Martinez se ele fizesse esse corpo mole lá no CT com você presente? Esse miguezinho aí de tô mancando, sei que posta todo domingo de manhã foto botando a chuteira, pronto pra marcar gols pelo seu time? Cara, é bem complicado, né? Eu teria que entender... É o que o Lucas falou aí, a situação do Martins, ela deve servir como uma lição para a gente e colocar isso tudo em contrato, cara, que o único jeito que você consegue as coisas hoje é através de lei, né? Tentar isso aí. Se você tem um sistema, se você tem todo um departamento médico, examinar o jogador e falar que ele não tem nada e ele ficar dando migué, uai, você tem que ir para outras vias, né? Você tem que tentar alguma coisa diferente nisso aí, algum tipo de punição para o atleta. Porque quando dói no bolso, o cara fica esperto, né? Ele chegou a tomar duas multas, cara, até onde eu sei. Por conta, por se negar a fazer exame. Então. Aí é foda. Teve uma época, por exemplo, que ele falou sobre dengue. Ele não fez exame de dengue, ele se recusou a fazer exame de dengue. Então, isso aí, tem que ser muito... É complicado isso aí. Você tem que saber se você realmente quer uma briga com o jogador. E se você quiser uma briga, você tem que jogar, como se diz popularmente, a merda no ventilador, né? Ou você vai tentar conduzir da forma que seja boa para todo mundo. Na verdade, a forma boa para o América é que ele ficasse aqui esse ano, jogasse uma Série B. Mas o filho da puta não quis fazer o quê? Que se foda no Fortaleza. Eu acho que lá ele não pega titularidade de jeito nenhum. Vai ter que jogar muita bola para ser titular lá, viu? Ele foi destaque no meio de campo do América, que tinha Juninho Alê, que era o último colocado, né? E tomava gol todo o jogo. Então, assim, marcação também não é essa maravilha toda, não, cara. E lá o meio de campo do Fortaleza é forte. E o Vojvoda, lá ele não vai ter moleza, não. O cara vai ter que jogar a bola, filho, para conseguir jogar aí. Mas lá ele quer jogar, né? Aqui ele não queria jogar, né? Bom, não sei, né? Aí, mas não adianta, não é só querer também, né? Vamos ver o que ele vai arrumar lá. O Maurício já tá mandando uma praga aqui daquelas bravas, ó. Martins vai ser o novo Gustavo Blanco. Nossa senhora, isso aí é uma praga foda demais. Moçada. Mas o Gustavo Blanco não saiu daqui nas mesmas situações do Martins, não. O Gustavo Blanco quis ficar, né? A questão é que o Atlético pagou a multa lá, ele não tem escolha. É bem diferente. Tchau, né? É bem diferente. Tá certo. Boy, mais algum assunto, gente, que vocês querem colocar? Uai, o Lucas tem que fazer um esporte especializado. Nós tivemos a chegada também do Vinícius, mas a única... Não foi apresentado ainda, né? Coisa que eu tenho sobre ele foi as mensagens de rede social dando graças a Deus dele ir embora do Fluminense do Goiás. Eu tô com medo dele ser o Mateuzinho de lá, viu? Não sei, cara, não sei. Se você for perguntar para torcedor do América sobre aquele Matheus Gonçalves, todo mundo vai falar que ele é uma bosta. Hoje ele é o herói do Vitória, né? Então... Pois é. E também falar do falecimento do Olímpio Naves, né? Olímpio Naves, que foi um grande conselheiro, foi presidente do América também. Então, ele faleceu na sexta-feira passada, né? Sem ser essa outra. E um cara 100%. Vai fazer falta no América, como todas as pessoas 100% fazem falta no América. Não é isso? Abraça aí a família, muita força, né? E o América agradece aqueles que engrandecem o pavilhão, né? Isso aí. Lucas Deleuca, você quer fazer então sua vinheta? Sem vinheta não tem nem esporte especializado lá. Todo mundo fica com essas gracinhas agora de ficar caladinho na hora da vinheta. Esportes especializados com Lucas. Tô vacinado em ser cortado durante a vinheta. Bom, do futebol feminino a gente já falou aqui, né, no começo do programa, goleada das meninas, parabéns para elas, também no Campeonato Brasileiro Feminino da primeira divisão. No Sub-20, na quarta-feira, a gente ganhou por 1-0 do Bragantino, foi nosso segundo jogo no campeonato, a gente tinha empatado o primeiro, então a gente está com 4 pontos em 2 partidas. O gol foi marcado pelo Carlos Samuel, mas o interessante foi que o Bragantino teve um jogador amarelado, um jogador que chama João Vitor Tilápia. Então, fiquei muito curioso para saber o futebol desse rapaz. Não tem muito apelido no futebol ultimamente, né? Vamos ver se o Tilápia, quando profissionalizar, vai manter esse apelido aí. A gente adiantou também, e acabou que não falamos na semana passada, por ter sido a entrevista com a Bia, né? Mas o América rompeu a parceria com Na verdade, não sei se foi o América ou se foi o Montes Claros, de quem partiu a iniciativa, mas não temos mais a parceria com o Montes Claros Vôlei. Parceria que, na minha avaliação, foi muito ruim para os dois lados, eu diria, porque não me parece que o Montes Claros teve algum ganho com a imagem do América. O time do Montes Claros ele tinha uma identidade ali no time de vôlei na época, era o piqui atômico, chegou a disputar a final de Superliga, enchia estádio e não foi isso que se viu nos 2, 3 últimos anos, mas aparentemente o projeto vai se manter. Pelo que eu entendi, eles postaram depois que eles estão ali de novo com o projeto da Lei Estadual do Incentivo ao Esporte aprovado, então eles vão continuar, mas não vai continuar para a gente, e a gente também não teve muito ganho, porque pô, nem no cenário regional a gente conseguiu fazer disputas relevantes, né? A gente não conseguia disputar de igual para igual, nem próximo, nem com Minas e nem com o Sada Cruzeiro. Então, acabou a parceria, não teve nada de escolinha, de incentivo ao esporte que se relacionasse com a identidade, com a América. Então, encerrou-se a parceria, que vai tarde, realmente não fez muito sucesso, não. No futsal, a gente está disputando a Taça Nova Lima, jogamos contra o Golo Golo, que jogou contra a gente, vencemos por 7-1, 2 gols de Webster, Arthur, Gabriel, Igor Rodrigues, João, Trevenzoli e um gol do Chola, que é o ídolo do Thales aí. Boa! Então a gente segue muito bem na Taça Nova Lima, e nosso próximo jogo é contra o Minas Tênis Clube, pelo dia 17 às 21h30 nesse campeonato. Então, esse ano o time de futsal vai ter muita coisa para disputar, mais relevante, tem um Brasileirão de futsal, então bem legal ali, mais uma vitória dos meninos do futsal. E por fim, a notícia não é nova, mas a gente não chegou a repercutir aqui, que o América vai disputar o Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Tem voltado alguns jogadores que foram muito bem aqui, então o Pokémon anunciou o retorno dele, a gente teve outros jogadores que nas últimas temporadas estavam jogando pelo Atlético e tudo, que estão retornando para o América, então muito bom, aparentemente o time está se reforçando aí para a edição desse ano. Só que o América ainda não divulgou as datas, porque no Campeonato Mineiro, o América e o Atlético, eles entram numa etapa final, assim, depois que passa como se fosse uma fase de grupos, aí tem o Gerais Ball, aí depois que entram os times com um pouquinho mais de estrutura, e o América vai disputar também o campeonato, a Copa do Brasil de Flag Football, que é como se fosse uma mistura de futebol americano e rouba-bandeira, que é o time do América Locomotivo também. Já foram divulgadas as datas, né? Vai ser dia 1º e 2 de junho, lá em São Paulo, e a gente está no mesmo grupo do Cruzeiro. Então, quando forem tendo as partidas aqui, estiver mais próximo, a gente fala a data, onde vai ser, porque já falei isso algumas vezes, o evento é legal até para quem não gosta de futebol americano, fica uma cerveja ali, fica vendendo churrasquinho, tem uma narração ao vivo, então é divertido de acompanhar. Quando estiver mais próximo, a gente vai falando por aqui. Beleza? Massa! Bom demais. Últimos comentários aqui. Otomol tá falando que chegou agora, mandando abraços. Renner Riz está perguntando sobre novos patrocínios e uniformes novos. Uniforme, nós falamos que a princípio seria para a estreia do brasileiro, mas como não se falou nada, provavelmente não vai dar tempo, né? Porque a estreia já é essa semana. E novos patrocínios teve aquela MagPay, né? Que agora vai patrocinar o América também. É um banco dessas fintech aí, né? Eu não conheço muito bem, não. A gente vai conhecer mais. Geraldo Graciano está aqui. Pelo menos deu a notícia certa, não foi igual o pessoal do Vasco lá, que tinha Tio PayPal, né? A MagPay existe de verdade. É. tem uma tal de SLT de Brasília que o dono dela é americano e vai investir no América ao lado do Salum. Não estou sabendo de nada disso. E o Ronaldo Alves está perguntando de novo sobre o Alexandre Matos. A gente já falou um pouquinho, Ronaldo. Tem fundamento, mas eu acho que o Everton está cravando talvez um pouco cedo. Tá certo? Júlio César Pereira dando boa noite também aqui com a gente. Muito obrigado. Então é isso, moçada. Nos preparar para sexta-feira. Para a estreia, Thales, vamos tomar uma para ver o jogo? Vamos sim. Vamos sim. Bora, animadaça. Animadaça para ver uma Série B. O pessoal tá querendo ver, muita gente tá combinando para ver o jogo lá no The Bridge. Acompanha aí os grupos de WhatsApp, mas a ideia é o pessoal ir ao The Bridge na sexta-feira, lá na rua Bom Despacho. Muito legal o bar, tá? Vamos ver se vai dar certo aí, vão acompanhando. Não é The Brothers, certo, não? The Brothers ou The Bridge? É porque eu tinha visto, posso estar viajando, que o Coelhão ia, inclusive, ter o Coelhão lá no The Brothers. Pera aí eu preciso confirmar aqui no WhatsApp, que eu acho... The Bridge é aquele que a gente assistiu o jogo da Libertadores. A Bom Despacho é o The Brothers. É o The Brothers, então, saindo mais direitinho, a gente coloca nas redes sociais, tá bom, moçada? E a gente avisa aí essa movimentação... A gente faz uma blitz improvisada aí. Lembra que aquela blitz foi super legal lá no The Bridge. Mas não vai ser improvisada, não. Parece que estão fazendo um eventinho mesmo, né? Enfim. Não, mas não, assim, mas não é do América, é de torcedores mesmo. Ah, não. Não, mas a gente não representa o América, não. A gente representa o torcedor. Antigamente, quando tinha a blitz do América, era legal também. Tomara que dê tudo certo. O pessoal aí, Saci, tá, como sempre, envolvido nisso aí. Então vai dar bom. Beleza, moçada? Então é isso aí. Sexta-feira, 19 horas. Tamo junto. Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais pra vocês. Valeu. Valeu, galera.